tô com saudade. E canto pra você na esperança de que um dia a gente vai se encontrar. Andar e viver, conhecer pra crer, ouvir a alegria, um ser, divina luz pra você. E ao chegar no destino a procurar, ter a companheira, sempre contigo a lutar. Igual aquela não há.